O Ministério Público de Minas Gerais firmou com o município de São Tomé das Letras um termo de ajustamento de conduta com o objetivo de garantir a preservação ambiental na região. O promotor de justiça e coordenador das promotorias de meio ambiente da Bacia do Rio Grande, Rodrigo Caldeira Grava Brasil, fala sobre o termo. O primeiro passo é a elaboração de um plano de manejo, da APA. Junto com o plano de manejo será feito, né, o programa de prevenção e combate a incêndios. O conselho gestor da unidade de conservação vai ser estruturado para poder exercer as suas atribuições com eficiência e também a estrutura física de pessoal da APA vai ser adequada conforme prevista no plano de manejo. O prazo para executar esses dois instrumentos é de 2 anos contados à assinatura do pacto. Rodrigo explica ainda os motivos para a criação do termo e as vantagens que serão trazidas por sua assinatura. O município de São Tomé das Letras possuía 2 unidades de conservação criadas por decretos distintos, mas elas tinham uma área que se sobrepunha à outra. Então, a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Três Corações instaurou um procedimento de projeto social e conseguiu, em parceria com a Agência Regional de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Grande e a empresa júnior do Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras, fazer um levantamento dessa área e unificá-la em uma única unidade de conservação que passou a ser denominada Área de Preservação Ambiental São Tomé das Letras. Ao mesmo tempo, a coordenadoria regional investigava a existência de planos de prevenção e combate a incêndio nas unidades de conservação no sul de Minas. E nesse procedimento a gente identificou que a APA São Tomé das Letras não possuía esse instrumento jurídico. Então, em conjunto com a promotoria de Três Corações, nós passamos a negociar com o município e conseguimos assinar um PAC por meio do qual toda a regularização ambiental dessa unidade de conservação será alcançada. A vantagem dessa regularização ambiental é que o plano de manejo é um instrumento que norteia o uso, a ocupação do solo e a gestão da unidade de conservação, porque há a unidade de conservação de uso sustentável, ou seja, são permitidas atividades dentro da sua área. É uma área muito grande, 6 mil hectares, né? Mas a vantagem é que esse zoneamento da área de preservação ambiental permite uma ocupação regrada, ordenada, que respeite os atributos ambientais. E uma das vantagens é que diversos dos pontos turísticos pelos quais São Tomé das Letras é conhecido, principalmente suas grutas e cachoeiras, estão situadas na área da APA. Portanto, serão também estudadas na execução e elaboração do plano de manejo, inclusive com medidas que indiquem a capacidade de carga, a forma e frequência, para que a utilização não degrade, não é, a qualidade ambiental e esses pontos deixem de ter relevância ao longo do tempo. Por fim, o coordenador das promotorias de meio ambiente da Bacia do Rio Grande conta sobre o contexto em que foram criados os termos de ajustamento de conduta com este objetivo no sul de Minas e também sobre o processo de negociação no caso de São Tomé das Letras. Já negociávamos com o município desde o ano passado e a minuta final foi apresentada e assinada na última segunda-feira. O Ministério Público de Minas, numa ação coordenada no passado, propôs diversas ações civis públicas contra o Estado de Minas Gerais e o Instituto Estadual de Florestas para buscar a regularização das unidades de conservação do Estado, porque elas foram formalmente criadas, mas não estruturadas. E vem sendo feito um trabalho no sul de Minas com os municípios para que a gente consiga firmar PACs e os municípios adequem as suas unidades de conservação sem a necessidade de judicialização. Houve êxito, né, em São Tomé das Letras. Existe também uma APA na região de Machado, em que foi feito o diagnóstico ambiental pela Universidade Federal de Alfenas, com apoio nosso. E a gente também está em negociação junto com as promotorias locais para regularizar 2 parques municipais. Um parque municipal em Boa Esperança e um outro parque municipal em Carranca. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Clara Caetano.